entrar e reze pra sair. A vela é louca e não tem vez, não tem caô pra pagar pau. Pague pra entrar e reze pra sair. Malandro de verdade não dá mole, não vacila. Pague pra entrar e reze pra sair. Na roda de maloqueiro só cola mano inteirado. Pague pra entrar e reze pra sair. A vela é louca e malandro não dá grave na quebrada. Onde tá meu sorriso que se perdeu na neblina? Tô me sentindo confuso, indignado com a vida. A favela é louca, ladrão, mas louco é quem vive nela. O animal mais pensante, inteligente da terra, que sente amor, carinho e afeto pelo parceiro, mas que tem ódio guardado e acumulado no peito. Ódio acionado talvez pelo estilo de vida da classe baixa, chamada e apelidada de periferia. Playboy não vê o que eu vejo, playboy não sente o que eu sinto, playboy não sabe o que eu sei, playboy não vive o que eu vivo, dispensa ficção. Aqui o filme é real, onde cabrito morre cedo e playboy passa mal. Sou desertor de uma guerra que ninguém quer entrar. Sou narrador de uma história que ninguém quer escutar. Mas a verdade é só uma, favela é louca, ladrão. Aqui o filme é real, não é nada de ficção. Pague pra entrar e reze pra sair. Favela é louca e não tem vez, não tem caô pra pagar pau. Pague pra entrar e reze pra sair. Malandro de verdade não dá mole, não vacila. Pague pra entrar e reze pra sair. Na roda de maloqueiro só cola mano inteirado. Pague pra entrar e reze pra sair. Favela é louca e malandro não dá grave na quebrada. Eu vi um cana correr e um de menor atirar. Eu vi a paz ir embora, eu vi a guerra reinar. Não faço cara de mal pra dar uma de bandido. Isso é revolta, parceiro, saudade dos amigos, que eu sei que não vai voltar. Então o jeito é seguir, olhar pra trás nem pensar. Se já passou, vamos aí. Se aqui não é o inferno, me diz onde ele tá. Mina de 12 é mãe, menor já sabe matar. A gente tá no meio do fogo cruzado, errado. Só morre inocente, mano, nunca morre o culpado. Autoridades competentes que não são competentes. Que segurança é essa que por tão pouco se vende? Parceiro, até que eu queria tirar minha mãe da favela. Não custa nada sonhar, final feliz só em novela. Favela é um crime, parceiro, se é pessimismo foi mal. Aqui não tem ficção, aqui o filme é real. Pague pra entrar e reze pra sair. Favela é louca e não tem vez, não tem caô pra pagar pau. Pague pra entrar e reze pra sair. Malandro de verdade não dá mole, não vacila. Pague pra entrar e reze pra sair. Na roda de maloqueiro só cola mano inteirado. Pague pra entrar e reze pra sair. Favela é louca e malandro não dá grave na quebrada. Como eu queria um mundo belo, mas não dá, sei lá. Aqui é o certo pelo certo, o errado tem que cobrar. Fazer o que se esse é o sistema ao qual eu fui criado? Regras são regras, parceiro, quem vive aqui tá ligado. Governo irresponsável, meus mano tão se matando. Se tem escola, não tem professor e a rua tá educando e recrutando soldado de 13, 14 que era pra tá na escola. Agora tá aí, com arma na cinta, no mundo do crime, vendendo droga. É dessa realidade que eu falo, que o boy não conhece nem mesmo o governo. Crime, violência, desespero e o medo. Cabe a você, senhor ouvinte, a fazer sua escolha. Sobreviva na vida difícil ou morra na vida louca. Falar de carro, mulher, bebida e frevo é legal. Rap não é moda, parceiro, é fita séria e real. Se eu fui um pouco vulgar, desculpa aí, parceirão. Aqui o filme é real, não é nada de ficção. Pague pra entrar e reze pra sair. Favela é louca e não tem vez, não tem caô pra pagar pau. Pague pra entrar e reze pra sair. Malandro de verdade não dá mole, não vacila. Pague pra entrar e reze pra sair. Na roda de maloqueiro só cola mano inteirado. Pague pra entrar e reze pra sair. Favela é louca e malandro não dá grave na quebrada.